autónomos, porque é interessante, só no jornal, ilhas e bairros e depois urbanismo sustentável. E eu acho que são coisas totalmente antagónicas. E questão de educação que passou ali ao Tom Lobo, cara do professor Nicolau, e ele sabe qual é a resposta, e eu vou lançar aqui. E porquê? Como falou o pessoal do Uruguai e meio, e o Nicolau sabe isso porque sabe muito bem, porque tem um livro de e sabe porquê, esta jovem arquiteta tinha a questão das ordens comunitárias e sociais, tem de manter sempre eu e mais de 6 pessoas, fizemos o primeiro projeto de sustentabilidade para a cidade de Porto, chamada Cidade Ecológica de Campanhã, Cidade Verde, e nós desenhamos centenas de ordens sociais nos cálculos de Campanhã, no Rio das Margens de Sintes e de Porto. E na realidade é questão sempre a mesma. A questão em pronto é uma questão que tem a ver com conceptualização e com mercado. Porquê? Estamos a falar de uma ideia, isto é, as ilhas é um processo, não só um programa, e por isso é que elas resistiram a todo tipo de organização da habitação, racionalista, economicista, etc. Conseguiram resistir a toda a política do ministro Paulo Saldanha, que fez uma campanha fantástica de promoção das casas económicas. E aqui é que vão falar de Salazar, o Estado Novo, se quiser, o Estado Novo tinha uma política social. É evidente que é verdade, porque o Paulo diz, uma grande parte das classes pobres conseguiu habitar um mês nos bairros económicos de classe A, B ou C, aliás, da C, porque ao fim do mês eram despejados com um dinheiro para pagar, é um facto. Mas há aqui um problema de conflitualidade, que é aquilo que falava às ordens, que é a questão da programação. É que estamos a falar de uma comunidade que não se relaciona bem com o programa, com o hiperracionalismo, com a imposição de normas da vida. E esse é o problema. E por isso é que os técnicos, camaradas, os arquitetos, os engenheiros, os tais ricos, os planeadores, nunca gostavam muito das ilhas. E nunca gostavam muito deste tipo de habitação. E porquê? Porque ela é um processo, ela é espontânea, ela é orgânica, ela é totalmente livre, é uma arquitetura pobre, de materiais pobres. Eu, quando estava a ver ali as imagens daquelas propostas novas, eu acho que podia lhe dizer, se for à rua, Pereira Pinto, que dá parte do jeito, vai lá encontrar este nome da gentrificação social, isto é, as novas gerações que estão lá. Já tem aquecimento central, tem o barco de cru, tem a piscina, tem já o relvado. Começamos a vir a Amsterdão, quer dizer, não estamos questionando. Portanto, há uma nova intervenção dentro da ilha. Agora, a questão que se coloca é esta, e quando eu, o Jorge Patrício, o Jacinto Rodrigues, o José Rodrigues e alguns alunos nossos arquitetos, quando ganhamos o concurso de Campanhã, e que depois não vão ser o que era impossível, porque tinha uma dimensão social muitíssimo forte e que foi o ano dourado em que entramos logo a seguir para o euro, aquelas coisas todas, quando baixou a nossa moeda, portanto, desaparece. O euro, desce a inflação, desce o preço do empréstimo, há uma grande bolha imobiliária que aparece, portanto, as questões sociais aparecem aqui. O Dr. Fernando Gomes meteu isto na gaveta e pronto, não é o Dr. Rui Corrigan, os comentários, mas tirando o Dr. Paulo Valado, o resto de anos, são como é que foi. Agora, a questão esta é uma questão de programação, de conceptualização. Temos aqui uma conflitualidade entre o processo que é fundado, em que a pessoa está na ilha. Há coisas que eu encontrei na discussão que é, há ilhas, por exemplo, a Ilha da Terra. Se fosse lá em 95, fica em Campanhã, juntava-se com a Corujeira, era uma coisa insalubre. Pois não é insalubre. Pois vive-se muito bem. Está totalmente requalificado e qualificado. Esquecimento, tem ar-condicionado, tem equipamentos que muitos de nós não temos e gostaríamos de ter. Portanto, há um processo novo. E tem a ver com uma coisa que é, nada aquilo é legal. As pessoas estão a comprar as ilhas aos antigos proprietários, que estão a envelhecer e tomam até nem têm uma camisa ou que despreza a ilha, porque há aqui um efeito e deixo nisto. Há aqui uma coisa, e eu espero bem que não seja focado, é que começa as ilhas estão a entrar na moda. O barco tinha uma frase fantástica, eu digo, o das ilhas desde 1989, E, portanto, eu fico satisfeito de ver as vendas entrar na moda. Mas lembro-me do facto. É que há modas boas e modas más. E parece-me que esta moda pode caminhar para uma coisa que é um certo romantismo. O romanticizar e, portanto, fazer uma certa império, foco arcaísmo. E, portanto, quer dizer, eu posso ter brincado até mais por causa disto. Quer dizer, o que é que se pretende com isto? Quer dizer, pretendes discutir exatamente uma coisa muito simples, que é: há aqui um problema de conceptualização. Vamos atacá-lo ou não? É a questão dos PDMs que entram aqui. A maior parte das ilhas são legais. Há pessoas que compraram as ilhas e não podem registrar porque não há cadastro. Não há matriz, perdiado. Mas compraram as ilhas. Vamos à rua da Vida Justino, vamos lá ao Monte da Vela, vamos, sei lá. Podemos demorar aqui milhares de carros. Compraram. Pessoas jovens até que vão comprar. Há que nos não sustentar. São baratas. Pode-se intervir. O PDM aqui não entra, não é? Felizmente. O Rogério também não entra. O arquiteto não entra, não entra o engenheiro, e entra o político, que é passa e faz conta. Não quer ver? Quem está aqui, o tal pecado original, é que nós olhamos para as ilhas, começamos a esforçar, digamos, uma coisa negativa. E eu não entendo isso. E o ciclo termina aqui. Fizemos uma vez um inquérito, por acaso foi em Gaia, também há ilhas em Gaia, não é? E foi em Gaia, junto à Câmara, e fizemos um trabalho com os miúdos. E eu dizia assim, miúdos indecisos. Gosta de fazer. Eu gosto muito da minha ilha, é muito bonita, bonita, tem laranjas, tenho amigos, posso brincar, é seguro, mas tem um problema que cheira mal. Não é? Isto é muito simples, é só pedir ao seu tempo da Câmara, coloque lá que seria muito fácil. É isso. É isso. Muito obrigado, professor Matos Rodrigues. José Castro. Eu gostava, primeiramente, de saudar esta iniciativa da Câmara. Acho que eram convidos, ou eu, para uma viagem pelo passado, mas acho que é absolutamente necessário entender aquilo que ocorreu na cidade de Porto para perceber o que é hoje Porto e o que é que também o Porto precisa. E eu acho que, desde esse ponto de vista, a apresentação que foi feita, acho que foi muito interessante para ajudar ver também as especificidades do Porto. Por exemplo, este modelo que surgiu da construção das ilhas, na verdade, não tem muita semelhança com outros modos de realidade, mesmo noutras cidades, que têm características muito próprias. O que eu gostava só de duas ou três linhas salientar, do lado, a gravidade da situação habitacional da cidade de Porto, que eu acho que é um traço ao longo de mais de 100 anos. Eu acho que não devemos esquecermos o primeiro apanhado, ou a primeira listagem um pouco mais aprofundada, ainda é feita não por nenhum urbanista, mas por um higienista, por Carlos Jorge. Que antes de 1890 já contabilizava mais de 1000 ilhas na cidade de Porto e ilhas que já tinham muitas dezenas de milhares de habitantes. Vendo o Porto nessa altura, que não tinha 200 mil habitantes, a percentagem de população que vivia naquelas condições. Eu concordo com não se apresentar as ilhas, enfim, como um inferno, mas na verdade, do ponto de vista até de género de salubridade, eram situações absolutamente intoleráveis, não é? Só que depois vemos a persistência desses sinais. Em 1939, a Câmara do Porto, então, fez também uma espécie de um inquérito que lançou até grande polémica, como é que eu vivesse nesse tempo, mas porque manteve um número de ilhas também superior ainda a 1000 ilhas, com também quase 40 mil pessoas. Portanto, aqui temos que nos lembrar que passaram praticamente 50 anos. E, na altura, Eu sou a conclusão que viviam 17% da população nessas condições, enfim, absolutamente miseráveis. Em 56, como também foi referido ao plano de melhoramento da Câmara do Porto, mas que previa, enfim, para tentar, entre aspas, remediar a situação, construir 6 mil habitações em 10 anos. 6 mil habitações, para termos uma noção da gravidade que também estava o problema habitacional à época. Não é? E se nós hoje também vimos que são também cerca de 17% da população do Porto que vive nos bairros sociais, que não quero dizer que tenham, sejam comparáveis em condições de insalubridade como era há tempos atrás, mas não deixa de ser, acho eu, preocupante e, sobretudo, incitar-nos a pensar porque é que estas coisas acontecem. Portanto, deve haver uma parte tão significativa da população do Porto, mais de 17%, realmente a viver num certo tipo de habitação. Eu não queria acrescentar mais e mais até aspectos caricatos em relação, acho eu, à política do Estado Novo, haver um personagem que foi contratado na altura pelo ministro Jorge Pacheco e que era ferozmente contra a construção de habitações sociais com mais de dois pisos. Que dizia que isso levava fatalmente ao comunismo e, portanto, isso era uma defesa de arquitetos da extrema esquerda. Era assim mesmo que ele dizia e, portanto, uma grande austeridade, enfim, à habitação como outras características. Mas o outro traço, e vou mesmo acabar, o que acho que ainda hoje permanece, é do abandono também dos poderes públicos e da insensibilidade dos poderes públicos. Não é só essa falhança do plano de melhoramento de 56, de não ter construído as habitações no prazo que eles próprios tinham fixado, portanto, em 10 anos, mas tudo que veio antes e depois. Ou seja, houve um período na cidade de Porto de 50 anos, entre 1890 e 1900. Antes de 1920 e 1920, de habitação construída pelo Estado depois ao Brasil, foram construídas no Porto 400 e 12 habitações. Portanto, forçando milhares de pessoas a viver naquelas condições. 300 e 12 pela Câmara e 100 habitações foram, enfim, mandadas construir no tempo do governo de Sidónio Paiva. Portanto, depois fomos ver este desistir de ter um papel. Eu acho que dá-me bem a ideia da gravidade da situação que ainda hoje significa. E, portanto, acho que estes contributos, enfim, todas estas pessoas que aqui tiveram, acho que é muito importante para entender as características muito específicas e que acho que até muito preocupantes da situação habitacional que pode ser. Sr. Ricardo, queria desejar a situação de eu só queria destacar duas palavras que acho fundamentais. Uma palavra que é diversidade e outra identidade. E eu acho que elas ajudam a explicar a leitura das ilhas e, no fundo, acabam por juntar aqui as três contribuições. Porque acho que eles são. E a primeira coisa é esta ideia da diversidade. Porque, de facto, falar de ilhas, há uma certa tendência a diabolizar as ilhas, ou mesmo há um discurso, e que atravessa, eu diria, quase desde o Ricardo Jorge, no fim do século XIX, se calhar com muita razão, ao redor, de facto, as descrições que há no fim do século XIX das condições da comunidade das ilhas são assustadoras, não é? Basta ver como essas ilhas, depois ou três paradas do Ricardo Jorge. Hoje as ilhas não são exatamente o mesmo que eram em 1889, quando nos disse que cerca de um terço da população do Porto vive em ilhas. Há hoje ilhas do Porto que são tudo menos isso. Quem dera, há muita gente que vive noutros lugares, aparentemente com chancelas em Foz, mas alguns da costa, têm condições que não vejo em minas, às vezes em bairros, aparentemente, lugares com a transição, em áreas aparentemente problemáticas com essa vida. Em que há ilhas que têm condições fabulosas. E aí, o que o professor Fernandes Facto disse tem muito toda a razão. Há aqui um lado quase orgânico, espontâneo, e há alguns que eu conheço, que se transformaram em lugares extraordinariamente agradáveis para viver, não por causa de um regulamento qualquer, um PDM, ou outro qualquer tipo de regulamento, ou por causa de um arquiteto X, ou de engenheiro Y, mas porque a população daquela ilha se reuniu, não é? Se reuniu, e para além dos problemas que eventualmente possa haver cultural entre migrantes, de facto, determinadas ilhas que foram multiplicando a família, não é? Casa A, casa com alguém da casa B, e vão viver para a casa C, e transformam a ilha num espaço de proximidade, de vizinhança, e que transformaram aquela ilha, por isso, simplesmente, enfim, atrás daquela porta em ferro, que muitas vezes é o ponto que estava lá, no tal interior do governador, e aí transformaram aquele espaço em espaço muito agradável. Na brincadeira, não podia conversar com os dois, eu dizia, porque pode ser quase um pouco muito fechado em determinadas situações, não é? A escala é diferente, exagerada, é brincadeira, mas há situações muito. Portanto, a palavra diversidade eu acho que é muito importante, porque falar de ilhas, eu acho que devemos fazer um esforço para fugir à diabolização das ilhas, isto por um lado, porque há muita ilha que é tudo menos diabólica, são lugares relativamente agradáveis. Também há ainda o lado difícil. Completo, na mesma São Vítor, a paredes meias que não é um lugar muito agradável, e há situações extremamente difíceis, e que nos fazem lembrar precisamente o final do século XIX. Até a Casa de Banho era ocupada por família, a Casa de Banho era comum ao resto da terra. A segunda ideia que eu acho que é importante é de identidade. Porque há bocado, eu lembrei de dados do Ricardo Jorge, de um terço da população de Porto, que é os é um número significativo. Significa que muito daquilo que é cultura hoje do Porto, ser português, foi formado nesses processos de proximidade, da meia porta, não é? Que nós vimos para dentro da casa, mas quem está dentro da casa também viu o que se passava no corredor. Em que muito daquilo que é viver, conviver, brincar, jogar, aprender, conhecer, o calão que se usa, a forma como se olha para a cidade, que a cidade olha para estes espaços. Cresceu a partir deste fim do século XIX. Portanto, muita da identidade da cidade de Porto, muito deste lado social da cidade, foi construído precisamente nestes espaços. E, portanto, muito do que é o Porto hoje, se calhar mais do que o Porto Escolheiro e a Câmara Municipal do Porto, muito mais do que as corridas de automóveis da Foz e da Boa Vista, estão muito mais nestes jogos de proximidade que ocorreram em cerca de 33% da população do século XIX, depois, 40 anos depois, representava mais ou menos 20% da população, e que ainda hoje tem alguns grupos significativos. Volta para lá essa vida, atravessa a rua essa vida, não vem assim porque elas andam para elas são tapadas, mas há para ali um burburinho, anda para muita gente, nós sabemos que elas, onde é que elas vivem, não tem entrada, mas não há gente. Deste lado identitário, lá também acho que é interessante que não tenha sido colocado. É aqui um lado que convém defender. E que talvez aí a questão da moda, que o professor Fernandes pediu, é uma questão de tanto. Vou dizer preocupante, porque nós também temos que perceber que a cidade é uma coisa. Vai ser moda, será que o processo de comunicação vazia? Se calhar nós temos que assistir, a cidade há. Realmente, sempre, se faz entender, a cidade tem essa coisa fabulosa, tem a capacidade de incorporar os seus, aquilo que são problemas, e transformá-los até em aquilo que nos preocupa. Aliás, as ilhas é um problema, agora que aparece a questão da moda, não sei. Mas há, de facto, aqui qualquer coisa que eu acho que a cidade se devia preocupar. Já uma vez também tivemos uma discussão, precisamente, antes de todos os dois, sobre o facto da patrimonialização das ilhas podia significar uma cristalização. Não é essa a ideia. A ideia é a cidade perceber que muito hoje a cidade já não é um terço das ilhas. Terá sido os seus avós, os seus antepassados, mas a cidade percebeu hoje em dia que este espaço é muito português, como se calhar não fosse um outro problema, representa muito aquilo que foi a construção da cidade de Porto, no seu espírito, na sua forma de estar, na forma de ver a cidade como um todo, ver o país e o mundo. Posso dar uma explicação? Aqui um aspecto é que, só para perguntar se há outras pessoas que querem falar. Não, é só é que vem a primeira condição. Já vamos lá. É só que eu ia começar. É só que eu ia começar. Pedro Figueiredo. Pedro Figueiredo? Sim, Pedro Figueiredo. Eu acho que é muito importante perceber se vê como é que de facto a sociedade das ilhas, mas por acaso tem de ser mercado. Isso é um problema, mesmo que ainda seja um espaço de autoridade e de boa, de ser mais corajoso. Eu vi o bairro operário em uma das minhas submissões construídas pelos ingleses, que eu posso dizer das minhas isso são também casos de fato de espaço. Mas isto é estranho, não eram só as ilhas de Porto, mas outras formas de construção operária também tinham 4x4 para domínio feminino, não é? Espero, o que eu tenho para ser tal, que é pessoal, eles eram, alguns deles, digamos, ilhas em Porto Velho. Isso, no fundo, era a maneira de resolver o bairro do Sal. Do sal. Eram ilhas em Porto Velho, isto é, o conceito de rua, o conceito de rua corredor, o facto de haver um espaço contínuo em que se passa de vizinhos em digamos, até se ver a nossa casa, de uma alguma habilidade, um pouco, mas não, precisamente, quadrados que era a habitação. Acho que era uma maneira, de facto, de resolver o problema, mas também enquanto as sinergias, as perspectivas que existem, portanto, ilhas grandes, okay. O referimento aos bairros sociais, um, dois, três, ou três, também esta questão de se passar pela casa dos vizinhos até à nossa é muito importante, eu acho. Por exemplo, a lei geral portuguesa diz que o Geu só obriga a ter elevadores a partir do serviço. Portanto, aconteceu muito destes bairros, era para chamar as três. Isto é, embaratece, e, portanto, não ser obrigado a construir com o elevador. Portanto, há milhares de pessoas no começo da Porto Vivo, vai fechar e não tem elevador. Isto é ainda pior, quando temos as torres do Alex, por exemplo, com 13 pisos, tem elevador? Tem, mas está estragado. Portanto, quer dizer, da densidade ao baixo, em que se passa da casa dos vizinhos e se encontra os vizinhos, até a situação intermédia com 2 ou 3 pisos sem elevador, em que raramente as pessoas subirão ao segundo, ao terceiro ou ao quarto para o vizinho, que agora possam fazer, com uma facilidade. Até a situação do leixo, da densidade ao alto, com a dor variada, há uma grande diferença, não é? Pronto. Mas a questão da área das casas vazias acho que também é muito importante. Porque nós, como é que se eu fiz parte da organização do trabalho da Unidade Popular de Estrutura do Espaço. Portanto, eu falei, trabalhei, pesquisei, fotografei, especialmente sobre a população viva. Não sobre a ilha em específico, mas sobre a população que vive nas ilhas e a rua da população viva. E em resposta à sua intervenção, existem casas com 9 metros quadrados. Eu visitei muitas casas com 9 metros quadrados. E claro que é uma coisa que nos assusta. A minha assustou-me imenso, não é? Principalmente nas minhas primeiras visitas. Mas às pessoas não assustam. Porque onde elas vivem, onde elas são. As pessoas que lá vivem não as assustam. Normalmente moldam o seu espaço. É claro. Mas a verdade é que depois, quando essas pessoas estão colocadas noutros espaços, possivelmente poderão responder mais aos nossos critérios, elas não se colocam. Depois voltam às raízes, que é o que está a acontecer agora em São Vitor, porque o professor Nicolau Brandão falou da diversidade de população, que é o que está a acontecer agora, que existem muitas pessoas de bairros sociais, como por exemplo o caso do Aleixo, que vêm do momento de São Vitor, ou seja, estão fora da comunidade, e isso cria alguma espécie de atrito, uma população que até é mais ou menos pacífica, mas também existem aqueles que voltam às raízes, ou seja, pessoas que nasceram lá, ganharam algum dinheiro, viveram, mudaram-se para outras casas, mas mal, sei lá, o grito do ar, voltam para as suas orientações. Portanto, quer dizer, dentro dos nossos moldes poderá ser esquisito, diferente, mas a verdade é que essas pessoas, as únicas coisas que elas se queixam é em relação à quantidade de espaço. Ninguém não aparece. Em relação a? À quantidade de espaço, à qualidade de espaço. Né? Queixam-se mais em relação à questão de saneamento, de frio, à noite. Propriamente, não há qualidade do espaço em si, até porque para eles é uma mais-valia, porque se não têm espaço interior das casas, vêm para fora e existe toda uma comunicação entre a semelhança que não existe nos nossos prédios, não é? Muito que não existe. Como tal, há apenas assim. E estes painéis que o vosso grupo elaborou, o que é que são, exatamente? Eu estou responsável por este trabalho. Este trabalho foi feito em relação, foi o outro grupo dos colegas meus, foi feito em relação à série da Comunhança, não posso falar porque temos colegas desse tema, não sabem o que é. Dentro do meu grupo, o primeiro painel para nós, extremamente importante, foi a carta do trabalho, que é uma fotografia da produção de Vitor, uma parte em que a Mara Pan é confundida e existe uma vista para uma vista fantástica para o Rio de Janeiro. E nós achamos piada esta zona especial da Porto São Vítor, porque existe a verdadeira confrontação de onde é que a rua se localiza. A rua neste pedaço da rua, nós temos a perfeita noção de que nós estamos no centro do Porto. Nós estamos numa zona norte, com uma vista fantástica, que para muitos poderia ser a luz. Mas nós temos, claro, aquela ideia de que, como o professor já tivemos muito falou, de uma visão um bocado errada das ilhas. No popular, como o falou. A questão da viabilização da imagem das ilhas. E neste espaço, levou-nos um bocado a refletir sobre a sua verdadeira localização e situação. No segundo painel, temos alguns exercícios de reconhecimento do espaço, da zona de São Vítor. O que é que a rua de São Vítor, onde é que a rua de São Vítor se localiza, todos os serviços à sua volta, ou em elementos marcantes da cidade. E no terceiro painel, temos alguns excertos, algumas pequenas entrevistas, alguns pequenos inquéritos que nós fizemos alguns habitantes das ilhas, juntamente com algumas fotografias das pessoas que nós falamos. Essa é a importância em que houve de São Omegas, sobre os tempéis artistas. José Omegas. Sim, sobre os tempéis artistas. Se eu souber que tinha algum problema em relação à questão das ilhas, a questão de Omegas, mas é uma questão bastante importante. E descrito foi um bocado. No mesmo sítio, no mesmo contexto, leva uma pessoa a uma casa que não é mais sujeita, uma casa que não é 50 sujeitos, a pessoa faz muita diferença para o futuro da casa. O mais importante é o contexto. Ou seja, não fazendo variar o contexto, fazendo variar o futuro das casas, é de facto procurar uma diferença para as pessoas que lá estão. Mas isso leva-nos para uma questão, o professor que eu até digo logo em nome, relatou muito bem, que é a questão das formas de colocação do espaço. Ou seja, nos bairros sociais, as pessoas sentem a propriedade não só sobre a casa, mas também sobre o espaço exterior. O que faz com que elas criem algumas raízes e que, de facto, toda uma ideia que tem ligação em relação com o espaço, que noutros sítios não têm. Ou seja, por isso é que se tirar as pessoas dali e se colocarem num espaço com 25 metros quadrados, mas em que contexto diferente, as pessoas vão querer voltar para o contexto. Para o contexto original. A questão é o contexto. Ou seja, a questão, o tamanho para mim, é uma questão social muito importante, mas o que define, bem, o que devemos falar aqui é o contexto. Eu gostava depois também de abordar uma questão dos moderadores, mas não sei se querem continuar ainda a fazer esta questão, ou se posso abordar a questão dos moderadores. Eu sou relativamente novo aqui no Porto, andei com a Porto há cerca de um ano, e é muito. Há cerca de um ano. Sim. Mas é muito interessante. Quando entro a Porto, a percepção que eu tenho do Porto em termos de estrutura verde é que não há estrutura verde. Há alguns parques de grande dimensão, mas a percepção do verde, existem ruas arborizadas, mas não há verde. A seguir, com o calor, a imagem que eu tenho do Porto é uma imagem totalmente diferente. É a imagem que existe bastante verde. Agora, isto é contido entre fachadas. Ou seja, existem imensos quarteirões urbanos, devidamente limitados, onde está essa estrutura verde, tem um contributo fantástico em termos de biodiversidade, da produção de espaço, tudo isso. Mas de facto, também a questão da percepção também é muito importante, porque de facto não existe verde, mas se começarmos a somar aquelas áreas todas, existe bastante verde. Agora, como é que se trata esse verde? Esse verde está em quarteirões urbanos, onde as casas, grande parte delas, não são habitadas, algumas estão habitadas e em quase nenhumas estão a utilizar aqueles espaços daqueles quarteirões. E aí é que eu, se calhar, ia entrar numa daquelas linhas que tinha ali, que são outras propostas, que é, vamos olhar por outros modelos de outras cidades que tenham passado pelos mesmos problemas. Praticamente toda a Escandinávia, inclusive também a Alemanha, já passaram por esses problemas. Porquê? Eles tinham esses quarteirões. No período da Segunda Guerra Mundial, esses quarteirões foram ocupados para a construção de bancos, para a construção de fábricas, para a construção de habitação de pessoas que vinham do mundo rural para as cidades para alimentar a indústria da guerra. Ou seja, eles também passaram por um problema, já de ocupação dos quarteirões com edificados. Mas também passaram por um problema também de abandono de alguns daqueles espaços. Mas ainda há outro problema, que é a fragmentação daqueles espaços. Agora, para aqueles espaços, e estão super fragmentados. Como é que começa a ordem da questão daqueles? O que é que se faz ali? Porque, repare, tem essas tiras, uns são abandonados, fantástico para a biodiversidade, se quisermos falar em biodiversidade, não há nada para ficar abandonado, adicionar um bocadinho de água e aquilo é fantástico, mas são espaços que neste momento não, em grande parte não são ser usados e também a própria forma dos espaços também não convidam muito isso. São muito alongados, muito facto eles são muito estreitos, as casas são muito estreitas e estamos a falar de alguns deles. Tem áreas bastante carentes, mas com uma forma que não é muito fácil de trabalhar. A tendência por toda a Escandinávia é a unificação desses espaços. Ou seja, pegar no interior dos quarteirões, tentar negociar com as pessoas a aquisição daquelas propriedades, ou então, não se podendo lugar aqueles espaços, tentar que as associações de moradores, elas sim cedam a propriedade, caem os muros e depois tentam encontrar uma forma de trabalhar em conjunto com aqueles espaços. O caso, por exemplo, da Dinamarca, existe na Câmara Municipal um departamento que se encarrega só do interior dos quarteirões, em que o que eles fazem é um projeto de arquitetura paisagista e financia inclusive a construção de um jardim ou de um parque nestas áreas, mas depois toda a manutenção tem que ser assegurada pelas pessoas que lá vivem. Agora, tudo isto é mais fácil num país em que o sistema de propriedade é diferente do nosso. O sistema de propriedade delas é sempre cooperativas, em que as pessoas não são donas de uma casa, as pessoas são donas de uma percentagem, de uma sociedade que gera X casas. O que torna tudo muito mais fácil. Mas se calhar é um modelo importante também a estudarmos a viabilidade e a estabilidade aqui na Europa. É um bocado assim o contributo. Ele transgeta outros conteúdos? Eu creio que é a mesma tarde depois. Pronto, eu não disse o que disse e o que disse está dito. Mas faltava, obviamente, dizer uma coisa fundamental, nomeadamente em relação à sala que foi dita, cujas intenções eram essas, no fundo, fundamentalmente para além de fixar as pessoas, resolver o problema habitacional dentro do espaço, melhorando o que havia de melhorar em termos de áreas, juntando casas. Portanto, havia uma estratégia de faseamento, as pessoas iriam para ocupar espaços livres dentro da tal unidade operacional, enquanto se faziam as casas, ou em alguns casos somando duas, fazendo uma, etc. E, portanto, passava pela reestruturação do espaço da ilha, mas respeitando a sua essência, digamos, urbanística. E realmente acabou, e pode ser, estamos todos de acordo, isso é bestial, porque é que tinha um obstáculo número 1. É a propriedade do solo. O resto é tudo com a gente pode estar aqui e fazer os discursos todos. Eu não queria ir por aí, mas obviamente deve ter-se. Mas é óbvio que é o termo tudo isto, não é? E realmente, falando no caso dos países do Norte, estou a pensar na Holanda, por exemplo, no pós-guerra, em que o interior do quarteirão, nomeadamente Amsterdam, uma cidade difícil e com problemas muito difíceis como nós, e o interior do quarteirão eram utilizados três escolas primárias, a célebre escola de Elias Frata do Coise, que é um modelo de arquitetura do melhor que há, dos anos 30 e 40, que é uma escola feita, até na altura, uma escola primária, em altura feita no miolo do quartel, e que se deu aquilo, e as casas têm a sua frente traseira, e é possível ter Zona Verde, ter uma escola que faz estacionamento. Na Finlândia é a mesma coisa, na Checoslováquia, em Praga, a mesma coisa, não é? Interiores estão completamente arborizados, autênticos jardins, que é o interior do quarteirão, e estamos a ver as traseiras do quarteirão. Em Portugal, faz-se horror. Quem é que vai nisso? Quem é que cede 30 cm de terreno? Há mortes, tiros, facadas, navalhadas por causa de 10 cm de terreno, e vai ceder para não sei o que é. Ninguém vai. Portanto, isso era um pressuposto do sol, toda a estratégia. E, portanto, nós esbarramos sempre na mesma coisa. A primeira luta é contra as mentalidades e contra. Não é? E haver uma lei, haver um governo, uma autarquia com um determinado tipo de força, pensar económica, se calhar, em termos valencianos. Calma, não tem uma estupidez. O interior dos quarteirantes, a gente vê na zona de Santa Catarina, baixa, esta é o que eu costumo chamar a periferia mais imediata do centro histórico. E aqueles quarteirantes que são armazéns, de pior, muitos deles já abandonados, na melhor das hipóteses, um parquezinho de estacionamento, pelo menos contribui para tirar os carros das ruas, mas de resto é uma degradação, ou então um trigo. Eu estou a participar de um projeto na zona de Bonfim, de um edifício, ao mal do Porto, para um lado de ser o jardim, que é fantástico ter um jardim. Tem realmente a largura do lote do Porto, 5 metros, por 50 de comprido. É que eu vou fazer umas pistas de atletismo e depois venhinhos a correr de lá para cá. Eu não sei como é que se faz isso, não é? E haver ali ao lado muitos mais degradados, uns com isto, outros ali ao lado. O que não se fazia daquele quarteirão, pinto vesse. Mas não se faz nada. Portanto, isso é confirmar isso. E realmente é verdade o que está a dizer e é o problema número 1. Na minha opinião, em relação à cidade do Porto, é o problema número 1. Para mim, em relação, até para resolver esse tipo de quantos parques, porque as ruas são estreitas do Porto, meter árvores nas ruas é difícil, algumas sim, mas na maioria é impossível, mas melhor o quarteirão era facílimo, não é? Portanto, as pessoas tinham jardins, tinham entrada, os edifícios mais degradados, demolir, ter acesso ao interior do quarteirão, e ter jardins no interior, para as crianças, para fazer infantários, porque ia terem que andar na rua, não sei o quê, na avenida, a apanhar transporte, quando podem ter uma coisa que pode servir no quarteirão. É absurdo, isto é irracionalidade, mas é irracionalidade. Há lá para o Pinheiro, há lá para o todo, é sim. Pronto, e eu queria também, falou há bocado e falou muito bem, de um aspecto que me parece fundamental já em relação a esse seu trabalho, me parece, que é o problema da intervenção com um caráter de melhoramento, claro, nos bairros camarados. Portanto, vou deixar as ilhas, vou passar para um território teoricamente mais livre, não é? Eu não sei até que ponto, ainda não se fez nenhum estudo, nem eu conheço, pelo menos, nenhum projeto a esse nível para os bairros, porque eu julgo que a tipologia arquitetónica impede praticamente isto. A tipologia arquitetónica de um acesso num bloco, escadas, esquerdo-direito, é a morte de toda a vida comunitária. Portanto, não haver um frente. Aliás, devo dizer que há projetos do Sal que informaram deste erro. Que eu não concordo. Que não fugiram à ideia do solzinho no sul, que é muito bom, e que fizeram as casas paralelas. E o tipo sai de casa e vê as traseiras do vizinho fechadas. Acabou. Vida comunitária. Estamos conversados. Portanto, o bairro camarário e a estrutura, a maneira como se insere no terreno, leva a que realmente seja o terreno, como é que há bocado alguém disse, muito bem, o terreno vazio, não é? O terreno abandonado. E não sei como é que se pode reestruturar aquele espaço, parece-me particularmente difícil, de maneira a que leve aquelas comunidades a apropriarem-se dele e usarem-no de uma determinada maneira. E realmente as únicas exceções, quando eu dava aula de segundo ano, agora felizmente tem outras pessoas de outras áreas disciplinares que fazem esse trabalho por mim, e visitam os bairros e fazem análise, realmente é raríssimos esses casos que disse, da servezinho à volta, para ali, a partir da janela da cozinha, consigo regar a couve e depois vai lá buscar. Não é nada. De resto, são esses, são raros, são milhares, aquele tal, e sempre com o perigo da Câmara, zelosa pelo não lugar, que é o que parece que a Câmara quer, é que haja não lugar, isto é de pistas para as tais corridas de automóveis na Boa Vista, esses são os lugares, e o resto é não lugar. Não é? Portanto, os poucos que esses é que deviam ser, olha, vem aquele a fazer uma hortinha, faça também. Não. Vão lá e cortam aquelas, que é para continuar tudo a monte. Isto é surrealista, porque depois não pode cuidar porque não tem jardineiros, não tem dinheiro para pagar os jardineiros para. Portanto, tudo isto é surreal. Antes de prosseguir o debate, se não se importam, faria um mini parênteses, mini, enfim, para poder. Porque, do nosso ponto de vista, da nossa associação, que é bastante específico, levou-me a acentuar muito o aspecto de uma certa brusquidão, uma certa separação abrupta de olhar da perspectiva, mas estamos a ver que, afinal, apesar de tudo, há muitos pontos de contacto e que, no fundo, por uma tradição ou por outra tradição, convergem na reflexão sobre a cidade, sobre a sua vida social e humana, sobre o seu caráter comunitário, etc. E poderia dizer que este misto que hoje aqui fazemos e que a Associação, noutras modalidades, tem feito desde há 11, 10 anos, inscreve-se num movimento universal muito vasto, em que entram coisas que já foram aqui referidas, em que justamente a preocupação com a qualidade de vida, umas vezes das camadas mais, normalmente consideradas socialmente mais carentes, outras vezes das outras, mas que sentem mais prósperas, mas que sentem uma degradação acentuada daquilo que era o seu entorno urbano, tem levado a uma certa revivescência, um reacordar do sentido comunitário nas cidades de todo o mundo, ou muitas das cidades de todo o mundo. Em alguns casos, são casos exemplares de grandes transformações, como Portland, Curitiba, etc. Mas há outros casos muito mais diminutos. E isso também para referir que a Anabela, que tem aquele perfil muito modesto, que vocês viram, muito racioso, mas que tem excelentes ideias, quando entrou para, digamos, para a associação e para o grupo diretivo, trouxe logo uma ideia que era de fazer uma campanha, uma espécie de uma campanha, em que a palavra bairro, que era aqui dizer apenas um conjunto residencial de moradores, fosse social ou fosse não social, todos são sociais, evidente, mas com diferentes acepções, no sentido de incentivar precisamente ao nível dos quarteirões residenciais, fossem os quais fossem, uma coleção deste tipo de moradores aqui a fazer, embora mais prático, mais mal na massa, não é? Enfim, esta é uma ideia que está a fermentar, que ainda não foi concretizada, que exige algum trabalho e algum esforço, mas tenho a certeza que qualquer contributo vosso, de mão na massa e não apenas de falar, seria extremamente bem recebido por nós, que também temos grandes dificuldades em concretizar isto e em torná-lo não apenas um projeto, mas uma atividade. E peço desculpa então desta forma, mas de parênteses. É que estes trabalhos de hoje foram feitos no âmbito da minha vida, não de projeto de espaço, eu é que os coordenei, não estou cá todos, um outro porquê. E não é bem neste espírito. E eu discordo totalmente do que ouvi nestes minutos, que estes trabalhos não têm nada a ver. Nós não vamos para as ilhas, nem para o bairro, nesta questão mítica e idílica da comunidade. Isso é uma treta. E se pegarmos em Max Weber, na tal ideia da carteira chave, não é? Uma treta. Vamos logo para os condomínios que vêm da tradição anglo-saxónica, não da Alemanha, da Bélgica. O suicídio é altíssimo, o suicídio é enorme, as partes de mar. Aqui, o dia ontem, ao falar com o Álvaro Domingos, que é um geógrafo e que também trata estas coisas, dizia-lhe assim: isto é muito distante de uma forma. Mas, na realidade, as pessoas olham para ali como uma comunidade. Aquela comunidade tem um problema. Eu olho para as ilhas com uma tipologia que é sustentável. E é sustentável por quê? Porque a ilha ainda não existe. Esta ilha não existe. É outra grande treta também. É que, do ponto de vista jurídico, nos envolve muito mais, a ilha não existe. E por isso é que a Câmara não é para a ilha. Porque ela não tem cadastro. Ela não existe. É o tal não lugar que marca o direito. Ela não existe. E, portanto, nós estamos a falar de um fantasma social. Agora, este fantasma existe. Claro que existe. Tem contexto. Agora, não é do interesse da tal recuperação, do tal éden perdido da comunidade, do que vamos para lá. Nem pensem nisso. Nós estamos aí. Nós vamos para lá para exatamente compreendermos o que é este processo e como é que este processo resiste 300 anos a tudo que foi construção social, a tudo que foi cooperativa, bairros económicos, etc, etc. E mais até o mercado imobiliário baixo da década de 80 e 90. Isto é que é sustentável. E, portanto, quando vamos para a ilha, eu não sei se os juízes vão estar. Eu um dia, ao entrevistar uma senhora, dizia-me assim: olha, o lembrador, não é? E olhamos para o tanque, não é? Tanto lindíssimo, sem pedras, muito bem feitos, mas muito fantástico. Dizia-me um dia, aquilo. O problema é que aquilo era um foco de conflito. É um foco de conflito social, de intriga, de maldicência, de negação do género. O género é negar que isto vale nestas ilhas. O que está a acontecer é um fenómeno interessante. Está a haver uma nova atitude de olhar para a ilha, não na procura daquilo que eu vi aqui, da tal Eckenschaft, da tal comunidade perdida e bíblica, que nunca foi comunidade, nem nunca foi bíblica, nem nunca foi inclusiva. Nunca foi inclusiva. E os senhores vão para lá e vão à procura de devolver um apartamento. que é, se quer falar falso, não quiser, não fala. E, portanto, esta coisa da comunidade é exatamente um nível total. Não é para ir. É individual, exatamente porque é um mundo à parte. É um processo fantástico de apropriações espontâneas, onde a lei não existe. Aqui dá um autêntico. Os brasileiros tiveram os, como é que chamam, os, agora passam o nome, que é tipo os conselhos, as nossas comunas, em que as pessoas agrupavam-se e tomavam conta. Isto é, nós temos uma fachada legal, que tem uma casa, não é? Com 8 ou 16 ou 6 de frente, 15 de fundo, e temos depois uma tira de 30 metros, onde se pode fazer tudo e onde se fez tudo. Isso é que é interessante, é isso que se importa. Estes trabalhos não foram na perspectiva da tal comunidade. Nada disso, nem pensa nisso. Nós estamos totalmente à luz disso. Totalmente à luz. Compreendemos, e eu concordo com o Nicolau, as apropriações são importantes. Não nessa coisa idílica, perfeitamente romântica e falsa, de que a comunidade é inclusiva. A comunidade policia, e por isso é que, contrariamente ao que falava o Salazar, era aberto nisto, nos tais bairros de comunidade. Porque aí entrava o vizinho fiscalizador, aí entrava o vizinho fiscalizava, que via quem é que reunia com quem é que falava, quem é que entrava e quem é que apalhava umas bandeiras, era mais suspeito e não sei o quê. Não é aí que estamos a estar ainda. Aí é um espaço de liberdade, de género. Hoje é um espaço de género, não foi um espaço de género. Imagino que é um indivíduo com tendências diferentes do tal sexo normal, ou de comportamentos normais, no meio do século XIX, até em anos de 1930 para 1950. Não sei se gostaria de lá estar. Eu não. Aqui o microfone. E eu, quando vim cá pela primeira vez, fiquei com uma impressão que esta cidade é mesmo estranha. Falta alguma coisa, faltam estas vistas, as perspectivas que se abrem sobre ao passar pelas ruas, abre-se uma pequena praça, depois uma maior, depois algum árvore, o que parece que falta. E acho que uma maneira de fazer isso seria boa aproveitar os exemplos que temos na história da arquitetura, que sobretudo os modernistas usavam, que foi criar um modelo, um projeto como, por exemplo, a Volta de Marseille, e acho que seria bom, talvez, pegar num mais pequeno bloco, fazer e mostrar a pessoas como é que aquilo podia funcionar na realidade, em vez de só falar disso, porque nós não somos todos arquitetas, e, claro, as pessoas, é as pessoas também de outras profissões que vão usar o espaço urbano, não é? Bem, para nós que somos da profissão. Então, acho que aquela parte de gestão podia responder as questões como é que vamos suportar a imensa quantidade das ideias que aqui não faltam, de facto. E acho que é também isso o problema e o raiz também é um bocado de mentalidade, porque se nós todos, se não vemos como é que a vida ou qualquer coisa podia ser, também não pensamos muito nela e acabamos por viver de uma certa maneira. Portanto, é um processo, mas também acho que preciso mesmo começar por um lado, porque talvez não deve ser só um destes bairros pequeninos, talvez se precisa começar por outro lado e construir algo novo como uma comunidade, por exemplo. Porque é que os prédios novos são todos como o professor já disse, é um bloco com várias escadas, elevadores, já está. E em frente daquilo temos só um pavimento pequenino para peões. Então, uma larga rua para os carros e o estacionamento, não há nenhum lado, ninguém pensa nessa, é tudo virtual, construção. Eu acho que talvez o problema é isto nas políticas de planeamento, claro, financiamento que não é fácil também, Mas acho que é preciso também abordar a questão de gestão das políticas locais e como é que se podia mostrar às pessoas como é, porque é que é preciso agora uma mudança. Se eles acham que já está bom, pronto, mas se mostrar assim na realidade, na escala 1, como é que podia ser, que talvez pudesse ser, por exemplo, aquele exemplo feito com pessoas ricas, porque aqui isso também tem uma influência. Acho que talvez abordar o problema. Por outro lado, seria melhor começar assim do que começar por bairros sociais, onde também a consciência não é tão alta como em outros partes da sociedade. Bom, de facto, o tema bairros e ilhas do Porto veio, nós começámos por ele, porque soubemos que tinha havido este trabalho. E percebemos que é um tema importante no Porto e percebemos que no Porto existe essa característica muito segregacionista, digamos assim, quer dizer, uma oposição muito grande entre a população disseminada e supostamente não isolada e a população isolada em uma espécie de pequenos guetos, mas já se viu aqui como esses guetos podem ser controversos na sua interpretação. Podemos acentuar os aspectos comunitários ou podemos acentuar os aspectos de exclusividade, como o professor Matos Rodrigues, que já não está aqui, mas tem de dizer que realmente cada palavra, cada conceito que nós usarmos, podemos analisá-lo de maneiras muito diferentes. A gente pode dizer que a comunidade não existe, também pode dizer que o indivíduo não existe, mas há sempre uma maneira de olhar comunitária, uma maneira de olhar individual e, portanto, a dimensão comunitária, quer a gente goste, quer não goste, existe ou não existe, está presente ou não está, está mais forte ou mais fraco, tem uma história e evolui, concentra-se, reforça-se, dissolve-se, desaparece, volta, regressa, e o que se passa hoje um pouco em termos universais é que as cidades que já foram o ar que tornava livre as pessoas estão-se a transformar em grandes, em grandes megalópolis, em conurbações imensas, onde de facto o sentimento de uma estrutura natural de vizinhança ou de proximidade, chamamos-se de comunidade ou chamamos-se como quisermos, perdeu, está a perder, viabilidade de existência, mas, ao mesmo tempo, há uma, dialeticamente, há uma, um volto face do bumerangue e o que se está a verificar, mesmo nessas grandes conurbações e trocos, e áreas ultra-metropolitanas ou hiper-metropolitanas, é, precisamente, que está a reviver com base nos mais variados pretextos. Às vezes é um balde abandonado que serve, de repente é transformado em jardim ou horta ou infantário ou zona de crianças. É claro que não são 90% da população com que isto se passa, mas há em todas as cidades, em todas essas zonas, um movimento, uma efervescência. A Anabela ali fez uma série de sites em que vocês há manifestações disso, onde existe justamente não apenas um trabalho físico sobre o espaço, sobre o terreno, mas também um trabalho humano de um certo revivescer dessa dimensão comunitária, que supostamente não existe. As ilhas ou os bairros eram apenas um exemplo do que se passa numa cidade e como pode ser obstáculo, se calhar, para uma cidade funcionar como um todo, mas ao mesmo tempo dentro dela pode ser também uma forma de funcionar como uma solidariedade especial. Isso é inegável historicamente. Pode-se dizer que hoje está-se a perder, mas historicamente existiu, isso parece que é inegável. Toda a gente, todos os testemunhos que conheço, confirmam que isso existe, com certeza, com tudo o resto. Como aliás, na história universal há grandes exemplos de sociedades extremamente solidárias e coesas, onde se verificavam também barbaridades, mas hoje, a nossa vida hoje, o nosso tempo hoje não é assim que é, senão também sociedades com grandes prodígios tecnológicos, humanos e civilizacionais, onde se praticam grandes barbaridades. É, no fundo, não é muito diferente. Agora, o que eu queria basicamente dizer com isso é que, de facto, este nosso trabalho é um convite a refletir sobre estas coisas, a fazer coisas, a aproximar pessoas e a tentar justamente encontrar soluções. Não se escolhe o bairro ou a ilha para começar. Começa-se por onde se pode e por onde somos capazes. Por exemplo, outro fenómeno que podemos examinar aqui, que no fundo não falámos, mas que é, de certa forma, também tem a ver com isto, é, por exemplo, a febre dos condomínios privados, que se assentam, por exemplo, no medo, na insegurança, no pavor, na multiplicação e exponenciação de realidades que existem, mas que são transformadas noutras já diferentes por meio de fenómenos de mediatização. E no fundo são uma forma de isolamento, talvez, de exclusivismo muito, muito diferente, mas ao mesmo tempo leva a coisas que foram aqui faladas. Portanto, se tudo há as duas tendências, uma tendência de cristalização e crispação das cidades em guetos, em condomínios fechados, em ilhas ou em bairros fechados, podem ser fechados por eles, ou porque os fecharam lá, né? Ou os fecharam lá dentro. E há, ao mesmo tempo, a tentativa que as pessoas, muitas pessoas, às vezes, nem muito conscientemente sentem, de quebrar um bocado esses grilhões e procurar de novo um outro tipo de proximidade entre as pessoas, né? E tentar vencer os obstáculos que surgem e que as separam, umas das outras. Né? E, de facto, nesse, uma pessoa que veja um pouco o que se passa no mundo, em todo, um pouco por todo lado, seja em Barcelona, na América, seja em Portugal, seja em qualquer país, fica que às vezes surgem coisas espantosas, né? Um grupo de pessoas que resolve num sítio, um cruzamento à residencial, onde os carros circulavam a grandes velocidades e próximo de escolas, e onde as famílias procuravam, não podiam já encontrar-se com as crianças, etc. Um belo dia aparece lá um grupo de pessoas que está um bocado nesta dimensão que eu aqui falei, toma conta daquele espaço, desenha, faz pinturas, não sei muito bem qual é a técnica, uma espécie de um giz, ou seja, naquela área, os carros são obrigados a parar, estão lá a pintar, vêm as famílias com as crianças e depois as pessoas saem dos carros e vão lá e acham interessante. E ali, passado um ano, estava criada uma série de iniciativas que tornava aquele bairro totalmente diferente do que tinha sido até então. E com coisas como estas passam-se muitas. E, portanto, isto para dizer que não podemos ver as coisas também muito em comportamentos muito distantes. Temos que relacionar um bocado tudo. Pronto, outras pessoas que podiam falar? Desculpa desta nova. Temos aqui uma pessoa na sala que conhece muito da vida social do Porto gostaria de dizer coisas certas, mas está bem calado. Foi presidente da Liga para a Democracia Social aqui no Porto, que é certamente um sítio onde se conhecia muita coisa da realidade social e habitacional do Porto, mas voltando a dizer, está bem calado. Nada a dizer, sem nada especial para dizer, não. Porque é que assim mexeu um bocadinho em São Paulo? Acho que aqui as duas perspectivas que foram dadas acerca das ilhas se justificam um pouco o tema que é que eu pretendo colocar a João, que é a diversidade. Acho que certamente haverá ilhas que são mais sintónicas e outras que são mais distónicas. Isso é normal, tem outras que são intermédias e mais neutras. Mas não estou em assunto a ponto, não é? Porque, mas, tentar jogar um bocado com as coisas. Relativamente a esta questão, que eu acho muito interessante, ver as coisas dos quarteirões globalmente, eu penso que neste momento temos um argumento disso, que é a cidade da habitação urbana. Quer olhar para os quarteirões integrados, juntar e remodelar, até que muitas vezes é difícil remodelar só uma casa, não é? O grupo. Portanto, eu acho que isso pode ser um campo muito importante, pegar nessa ideia e dar-lhe outra dimensão, que não é a dimensão construtiva, para criar as tais exemplos e oportunidades e experiências de, já que se vai reconstruir não uma casa, não um quarteirão, mas criar meio quarteirão, se não se podem começar a aplicar esses tipos de exemplos em meio quarteirão. Acho que é uma coisa possível, é uma maneira. Imagina esse termo do restaurante que está a ser. O que eu acho que é, para mim, uma coisa que, por exemplo, me preocupa muito é que isto tem que ser tudo muito bem pensado e discutido, como estamos a dizer, porque tudo o que se faz sobre o território, sobre a cidade, quer dizer, já não é propriamente uma cidade, é uma espécie de uma mancha urbana sem. O conceito de cidades apareceu, não é? Mas tudo o que fazemos sobre o território tem um enorme atrito, não é? Quando se constrói uma coisa, quando se constrói um prédio, como esse que tem um enorme atrito e vai perdurar durante muitos anos. E, portanto, acho que tudo o que se fizer tem que ser muito bem pensado. E os erros têm sido tantos, que é preocupante. Culminaram em 2001. Esses erros atingiram ponto de mudança é que vai ser quando nós devemos começar a pensar em renaturalizar áreas e eventualmente demolir coisas para roubar com o lixo, não para novos prédios, mas para novos projetos integrados. E... Mas vai ser. Lá estarei a defender os drogados. A brincar droga. Esses vão-se manifestar. Estou aqui só entusiasta da Sociedade de Educação Humana, que não tem. Tem em mãos uma reabilitação de um conjunto histórico também, e que muito pouco tem feito a nível de renaturalizar. Acho que é um é parte do nosso. Claro. Eu como disse, estão a remédio do conceito, digamos assim. Você acha que é um remédio? É um remédio neste conjunto, neste conceito, de dar uma outra vertente, não é meramente a vertente de reabilitação e construção. Quer dizer, está pensado para o aspecto construtivo. Okay. Em vez de remodelar um edifício, remodela-se um conjunto de edifícios. Claro. Mas não propriamente o conceito de desintegrar e de integrar também os espaços verdes. No fundo, aquilo são frações e o objetivo é juntar as frações para se mudar em conjunto. Exatamente. Mas o conceito. O conceito é um tal conceito de palavra único, aquele arquiteto, conceptualmente, está aqui uma base para se poder levar mais longe. Uhum. E fazer este aproveitamento dos interiores, dos quarteirões, está a questão da propriedade novamente em um obstáculo. Está a haver alguma relação entre a estrutura e o tema que estamos a abordar hoje? Estou. Porque a estrutura está centrada, ao fundo de saber, no centro histórico, não é? Ou dizer que são 25 mil povos para 25 anos. O plano que está em curso é isso. Claro. E claro que ele tem. Ou uma situação própria, né? Direcionada para se poder fazer a mudança. Né? Agora, se eu entendo, está a conceito que é remédio porque podia ir mais longe, é isso? E arranjar o problema que se é um plantear. Provavelmente nem sequer. Não só mais longe. Provavelmente nem sequer vai na direção certa, não é? Porque a grande tarefa e preocupação dos meus, peço desculpa porque tinha pedido a palavra. Eu acho que nem sei, porque está a fazer apenas um emparcelamento, chamamos-lhe assim, enfim, do construído, obrigando ao maior investimento. O que se calhar até é um erro, e é contraditório com aquilo, que está a expulsar do investimento pessoas muitas que lá vivem e que são proprietários e o pequeno proprietário. E, portanto, está a expropriá-lo e a afastá-lo de um processo que irá cair nas mãos de um Belmiro qualquer. Porque ninguém tem dinheiro para recuperar um edifício com determinadas benesses. Poderá haver algum dinheiro para recuperar 7 ou 8 que o Mossoro quer, nem pensar. Não é? E, portanto, obriga a outro problema e a outro tipo de encargos financeiros com os quais o Mossoro não apoia. Porque se apoiasse, muito bem, não apoia coisa nenhuma. E, portanto, é uma, na minha opinião, uma burocratização, enfim. Que dá para algumas fachadas e dá para meter um hotel de 384 estrelas, salvo eu, no Passeio das Carrosas. Para isso dá. Mas é de charme. Para isso dá. Charme, é só charme, é só chá e bolachas. Para isso dá. Mas agora, para resolver o problema do centro histórico, eu vivo. Seguimos as traseiras do hotel, as vistas vão bem ficar na terra. Isso já. Sim, não vou para lá. O hotel não faz parte do perímetro de intervenção. Não, toda. Não, mas isto agora já é só para mudar, não sei se interessa aqui, mas. Quer dizer, o interior, a parte interior desse quarteirão vai ser uma espécie de supermercado luxo, vamos fazer assim. O centro comercial, digamos. O centro comercial. Exato, o centro comercial. Já temos poucos. Pronto. A nível de parque de estacionamento é ótimo. A localização é fantástica. Tudo. O que é uma parte do quarteirão? Não posso resistir a palma. Avenida, qual o risco? Sobretudo. Eles serem juízes, mas acho que o miolo, não tenho certeza, o miolo existir, mas terá já uma coisa impermeabilizada. E portanto, acho que sim. Vai ser dado um novo uso àquilo, mas não é uma nova impermeabilização, digamos assim, já está. Sim, eu julgo. Toda esta zona, não é? Falou-se há bocado dos temas que falaram, as pessoas mais ligadas ao paisagismo e tal. O Porto tem problemas concretos, muito específicos, não é? O sol de granito, eu em minha casa, por exemplo, eu moro também em São Vitor, e eu não consegui, os técnicos tentaram, meter uma linha de terra, ligar a linha de terra à eletricidade. Porque é dar uma paulada e ter um rochedo com não sei quantos metros de profundidade. Portanto, completamente impossível. Eu não meti terra nenhuma. É pedra, granito, puro e duro. Isso é a minha casa, portanto, não há hipótese. Portanto, isso há aqui na Baixa, depois temos o Rio da Vila, na zona de Mouzinho, etc. Tudo isso é muito complicado. O subsolo do Porto é particularmente difícil. Um metro que o diga, não é? Enfrentou problemas tremendos. Enfim, mas isso realmente não pode desculpar determinada estupidez. Vamos pegar o Jorge de Sena e chamar das coisas. É estupidez. Bem, parece que já é um pouco tarde, não sei se é mais que me quer. Estamos já à meia-noite. Estou sentado alguma coisa? Pronto, então ficamos hoje por aqui, como sabem e como viram, levantam-se muitas interrogações e as respostas demoram bastante a chegar, mas é preciso caminhar a cara. E pronto.